O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica e com uma equipe dos seus que trabalha com a ciência trilógica. Nós temos aqui dois psicanalistas, além de Dr. Kepp e de mim, sou Cláudia Pacheco. Aliás, eu normalmente não me apresento, né? O pessoal sabe da minha voz, mas não sabe quem que eu sou. Sou uma figura mistério aqui. Temos o Marco Lira, temos Selma Genzani, temos o jornalista José Ortiz, editor-chefe do jornal Stop. Temos a Marcia Sgrinelli, que é uma dentista que aplica a odontologia psicossomática. Nós temos aqui dois engenheiros, pesquisadores da nova física e que desenvolvem a tecnologia Kepp Motor. Então, eles são estudiosos da nova física, da energética. E vamos aqui falar hoje com os senhores de vários assuntos, entre eles. Ontem eu estava vendo um livro de Norberto Kepp, que foi uma verdadeira bomba de consciência. Esse livro se chama Trabalho e Capital. Ele foi escrito em 1988 e foi publicado em 1989. E esse livro traz, é uma radiografia, é um exame profundo da economia dos Estados Unidos, introduzida por Ronald Reagan, a economia que trouxe os princípios do neoliberalismo, que colocou isso no topo, e que já começou a traçar a nova ordem mundial, seguida depois pelos outros presidentes dos Estados Unidos e por outros presidentes dos países ricos. Os países chamados emergentes têm que ser submissos a essa nova ordem mundial, entre aspas. E aqui, Dr. Kepp já prevê o fim do próprio capitalismo, dado a inversão e a ineficácia, os princípios completamente errôneos dessa nova economia introduzida por Ronald Reagan na humanidade. Então, Kepp coloca aqui, por exemplo, pontos de união entre problemas da economia, inversões na economia e a psicopatologia, né? Então, ele coloca aqui, nos capítulos que ele desenvolveu, que o desejo do lucro imediato causou o consumismo, que vem destruindo a economia verdadeira. O capitalismo criou um mercado diminuto de trabalho. Os empregos são a maior causa da alienação do ser humano como eles são hoje em dia. O processo especulativo, ou seja, essa economia de capital, de bolsas, que o processo especulativo fatalmente levará qualquer país à ruína, como está levando. Os Estados Unidos está caindo na ruína, a Europa já entrou nesse mesmo espiral descendente. A criação do sistema de usura gerou o nocivo sistema bancário atual. Então, Kepp diz também aqui na parte B deste livro que o sistema capitalista constituiu a maior ilusão social do século XX. Ele não quer dizer que o comunismo seja a solução, evidentemente, porque o comunismo já acabou. E o comunismo é o capitalismo de Estado. Mas ele propõe uma terceira posição, que é uma posição dialética da economia, aonde o capital não gera trabalho, mas vice-versa. Trabalho gerando a riqueza e não a riqueza gerando trabalho. E também que o ser humano, se ele é explorado, ele não produz. Que a verdadeira glória do ser humano é o seu trabalho. E o ser humano não é tão motivado como se pensa, ou pelo contrário, a maioria dos seres humanos não trabalham por causa de dinheiro. O dinheiro atrapalha. no sentido que ele é usado hoje, atrapalha a produção da humanidade. Então, fez como que um cercou, fez um sistema diminuto de opções de trabalho e de consciência para a humanidade. Então, o que a gente vê é que a humanidade está indo cada vez mais para baixo, se limitando cada vez mais nas realizações e destruindo cada vez mais o seu planeta. As doenças aumentando, a criminalidade aumentando, as neuroses aumentando, tudo devido a essas inversões. Se vocês quiserem entender um pouco o que que CAP já previa naquela época, o que aconteceu em 2008, está acontecendo hoje, o nome do livro é Trabalho e Capital. E vocês podem ligar para 3032-3616, 3032-3616, ou entrar na nossa editora através do nosso site Stop, que é www.stop.org.br. Sabe, Cláudio, quando fala questão de capitalismo, é muito importante o povo entender que a gente não fala contra o capital, que o capitalismo é um processo desenvolvido desde Adam Smith, em que fala que o ideal é o indivíduo ser rico. E esse modo de enriquecer não importa como seja, principalmente através da especulação, né? O indivíduo esperto que dedica sua vida a ganhar dinheiro, principalmente nas bolsas, a Wall Street lá nos Estados Unidos, a bolsa famosa que transforma o indivíduo do dia para a noite milionário. É isso que nós nos referimos e que, como a Cláudia falou, né? Que o presidente americano Ronald Reagan, ele introduziu nos Estados Unidos, que enriqueceu a muitos, mas nesse sentido de especular o dinheiro, de transformar, por exemplo, uma ação que vale 10, transformar em 20, 30, 40%, então isso o indivíduo põe 1 milhão na bolsa ou menos. E já tem 10 a mais, 20, 30, 40, 100%. Esse que é o grande erro que o Ronald Reagan, né, na especulação, ele chama assim Reaganomics, né, que deu um grande ânimo na economia americana e depois, como os senhores viram, ela foi de repente caindo, caindo, caindo, e agora o país está se transformando praticamente igual a todos os outros, né? Mesmo que seja igual aos outros do primeiro mundo, por exemplo, igual à França, à Inglaterra, à Alemanha, à Itália, ao Japão e à China, né? Está superando agora, ou está quase superando a economia americana, porque tem um sistema assim muito mais explorador, né? Do povo, explorador do trabalho do povo. De maneira que o problema da humanidade não é como Freud falava. Nesse sentido, Freud era médico, né? Eu posso dizer aqui, eu já comentei com todos, que o tipo de profissão mais difícil de fazer análise, de fazer psicanálise, psicoterapia, é o da classe médica. E da classe também odontológica, dos dentistas, portanto, porque eles aprendem o tempo todo que tudo é orgânico. Então, depois que o médico ou dentista na faculdade passou 4, 5, 6 anos acreditando que toda doença é de caráter, é de base orgânica, quase eles não conseguem mais admitir que além do remédio, além dos meios, vamos dizer, físicos, né, operações, etc., cirurgias, né, que a pessoa pode sarar com, às vezes, uma única palavra. Por exemplo, o indivíduo cheio de ira, né, o indivíduo com raiva, é um indivíduo fácil de ser atingido por doenças cardíacas. Quer dizer, é fácil de começar a sofrer de palpitação, taquicardia, de problemas assim das coronárias. Ou então, o indivíduo que tem muita raiva, muita ira, pode sofrer do aparelho digestivo. Por exemplo, as úlceras pépticas, as úlceras duodenais, todas o tipo de, assim, de, vamos dizer, de tumor, pode ser por causa da ira. Hoje eu li lá uma notícia, né, que uma senhora americana, ela disse que mandou tirar os dois seios. Então, a revista explica que ela não quer sofrer de nenhum problema, assim, de tumor nos seios. Então, tirando, nunca vai ter. Então, ela vai poder cuidar a vida toda dos filhos. Então, senhores, vejam, né? Essa ideia de que um órgão pode ser contraproducente ao indivíduo ter. Então, isso na cirurgia... Aliás, eu trabalhei com o professor Edmundo Vasconcelos muito tempo, aí no oitavo andar do Hospital das Clínicas, e eu atendia os doentes do aparelho digestivo, né? E era muito fácil de notar que o indivíduo, às vezes, entrava lá para uma operação e fazendo duas, três sessões de terapia, assim, psicológica, como a gente faz, tinha aquela úlcera cicatrizada. Então, eu fico assim, meio admirado de ver, por exemplo, na Igreja Católica, né? Eles pegam, para determinar se uma pessoa é santa, eles pegam, por exemplo, uma pessoa e vê se ela curou alguém. Se ela curou de uma doença ou de outra, então é considerada santa, então é elevada nos altares, né? Então nós devíamos também ter, vamos dizer, essa alcunha de santos. A gente cura tanta gente, principalmente doenças físicas, né? Essas doenças mais comuns, é fácil de ser curada. Às vezes falando, por exemplo... vamos dizer, uma filha tem ódio da mãe ou do pai ou dos irmãos. É só falar, olha, bom, falar se é verdade, né? A senhora tem uma enorme inveja da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. A pessoa pode sarar se ela sentir de fato que o problema é esse. Ou então um outro tipo de doença, né? A questão do sistema ósseo, né? Da epiderme. Se a pessoa perceber que ela sofre, por exemplo, de problemas, como as mulheres em geral, né? Problemas de pele, problemas assim, de questões superficiais, né? Da derma, da epiderme, da pele, né? Pode ser muito mais por causa de um excesso de narcisismo. De maneira que, para resolver mesmo até um problema orgânico, se não resolver o problema mental, não resolve. Mas o pior ainda são as doenças mentais, né? A gente sabe que a psiquiatria fez um tratamento orgânico que jamais deu certo, né? Seja na esquizofrenia, na depressão, na mania, seja nas obsessões, né? Eles fazem tratamentos assim, até violentos, né? Fazem tratamentos assim no cérebro da pessoa, fazem tratamentos com eletrochoque, insulinoterapia. E não dá certo por quê? Porque atrás disso, o que causa os problemas orgânicos são os sentimentos negativos das pessoas. Por exemplo, uma grande raiva, inveja, orgulho, etc. De maneira que as doenças, elas têm um fundamento assim, emocional e até mesmo, veja o que eu vou dizer agora, né? Muitos podem estranhar, até uma origem demoníaca. Por exemplo, né? A questão da depressão, do nervosismo, excesso de medo, dores de cabeça, enxaqueca, insônia, e doenças enigmáticas. Pode a pessoa receber influência até demoníaca, né, dos capetas que rodeiam a todos nós. Agora, também não adianta ir no médico. O médico fala, ah, isso é bobagem, imagina, não tem demônio. Mas é claro que tem. Então, a religião, né, todas as religiões se enganaram tanto tempo, e agora esses campeões do conhecimento, né, orgânico, começam a negar a influência dos espíritos. Então, vendo os, por exemplo, os cristãos, sabe que Cristo foi, até ele, né, foi tentado lá pelo Lúcifer, sabe que existe mesmo no Pai Nosso, né, para se livrar das tentações, né, livrar dos maus pensamentos, das más intenções. Por quê? Porque existe mesmo, e isso vem, né, a pessoa pode não ser religiosa, mas pegando a Bíblia, pegando até, vamos dizer, a religião islâmica, pegando a religião judaica principalmente, todos falam na questão dos espíritos que influenciam no ser humano. Então tem isso. Agora, o erro é pensar que é só isso que tem que resolver. Então vai aí numa igreja e xoxô, demônio vai embora e resolve. Não, não é assim. Essa pessoa é muito encapetada, é porque ela aceitou, né, os maus espíritos, aceitou ser invejosa, aceitou ser soberba, aceitou todos os males. Aí é claro, né, os maus espíritos têm chance de se aproximar e tomar conta daquela pessoa. A tal ponto que fizeram até filmes sobre exorcismo, né? Como se faz para livrar a pessoa de demônio. Mas não é assim. Não adianta querer livrar a pessoa do demônio, porque aí é o demônio da pessoa pura no exorcista, né? E mata o exorcista. O importante é que a pessoa tenha consciência que existe esse tipo de tentação, esse tipo de orientação que vem dos maus espíritos para conseguir se defender. Então a gente pode dizer, olha o que eu vou dizer, que a gente é um coitado na mão desses maus espíritos, né? Que a gente é uma pessoa vítima, né, desses maus espíritos. E a gente não consegue se livrar enquanto não quiser perceber que a gente é tentado dia e noite. Senão não teria no Pai Nosso, né, nos livrei das tentações e livrai-nos de todo mal, né, como o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, mandou rezar. Então ele mandou rezar o que é uma bobagem? Ele mandou rezar uma coisa para ajudar o ser humano. De maneira que tem até alguns sinais de possessão, né? Que a gente detecta, né, nas pessoas doentes. Por exemplo, os olhos em brasa, né, que muitas pessoas têm. Por exemplo, é até engraçado, ó, tipo assim, lobisomem, né? Pessoa muito peluda, né, que tem um aspecto assim tenebroso. Ou então, até mesmo o aumento dos dentes. Por isso que falam a questão dos vampiros, né, que eles têm aqueles dois caninos enormes, né, para sugar o sangue dos outros. Então, são sinais. Então, a pessoa que não se adapta na sociedade, a pessoa que não quer trabalhar, principalmente, olha, questão das drogas, hein? Pessoa viciada em drogas, né? Isso aí é um caminho direto para a influência dos demônios. A tal ponto que fizeram uma pesquisa e metade das pessoas que passaram pela pesquisa, pesquisadas, portanto, falam que as drogas são responsáveis por quase 50% das pessoas desorientadas na vida. E o que a doutor Cláudia Kevin? Quer Não, falar? eu queria justamente aproveitar essa deixa dos sinais da possessão. Um sinal de possessão coletiva é esse apego ao dinheiro excessivo. Quando a pessoa é muito dinheirista, é muito avarenta, se ela pensa só em dinheiro ou em poder, é um dos principais sinais de possessão demoníaca. É o mal do nosso século, é a maneira que o demônio tomou conta da humanidade. Inclusive, o senhor cita o consumismo como a pior droga dos nossos tempos, porque ele é, inclusive, alimentado, legalizado, estimulado. Então, esse apego ao dinheiro, acima de qualquer coisa, a gente pode dizer, sim, que é um sinal de possessão ou de alta influência, né, de obsessão demoníaca. A atitude contra o trabalho, né? A pessoa não quer trabalhar pelo amor ao trabalho, quer trabalhar para ganhar dinheiro, aí não dá certo. Agora, os que estão aqui presentes, vocês acham que vocês são tentados pelos demônios ou não? Vamos ver o mais encapetado de todo, Ortiz. Pô, eu estou brincando, né? Ah, que direto. Ortiz acha? Direto, doutor Kepp. A gente sempre vem ideias assim contra. Quando a gente vai fazer algo bom, vem uma ideia para não fazer. Quando é para dormir, aí não quer dormir. Quando é para acordar, não quer acordar. Quando é para trabalhar, não quer. É sempre vem assim ideias muito ruins na cabeça, né? É. E a Selma? A Selma diz que é muito tentada. A senhora, de fato, admite isso? Admito, doutor Kepp. A gente percebe, né? Eu acho que com um pouco de treino a gente vai percebendo, inclusive, as ideias, né, endemoniadas que ficam tentando a gente o tempo todo. E o Roberto? O Roberto não consegue falar. Ele diz que é o demônio que não deixa ele abrir a boca, é verdade? Segura o pescoço dele. Bem, eu estava me lembrando que o psíquico influencia o físico e tem o DNA que tem os dois sentidos da energia, né? Então parece que essa energia negativa pegou um dos lados, né, da hélice do DNA. Então toda hora a gente tem que fazer um esforço para tentar voltar a energia correta, né? Então, certamente eu tenho ideias que podem não trazer realmente bom resultado, que tem essa inspiração. Então, agora a Marcinha, né? Ela disse que foi fazer odontologia por inspiração demoníaca. Para tratar dos caninos, dos vampiros. Para arrancar dente dos outros. Podia arrancar os vampiros, dentes dos caninos dos vampiros. Fala aí, sadismo, é verdade, né? Isso? Pelo sadismo, né? Dos demônios e dos dentistas. Marco, e os demônios na Finlândia, como é que são? Os finlandeses... Lá são poderosos, viu, Cláudia? Finlandeses não acreditam que tem demônios. Esse que é o problema. Por isso que são poderosos. Porque a primeira ideia do demônio é que ele lança na cabeça de todo mundo que ele não existe, assim que ele tem toda liberdade. Então, nós estamos os demônios falando... são os outros. Nós estamos falando a esse respeito, mas isso é matéria da ciência. Isso realmente é um assunto científico. Nós temos até publicações, o Dr. Kepp escreveu livros, inclusive analisando a energética, né? energias que podem estar desorganizadas e virar até mesmo energias mortíferas por causa da psicopatologia e da espiritopatologia. Eu gostaria de dar aos senhores, então, o nosso site principal, onde vocês poderão acessar para compra de livros, para cursos, para psicanálise individual e de grupo, para assistir nossos programas de rádio e televisão, nossos congressos, nossas atividades. Nosso site principal é www.stop.org.br, www.stop.org.br. E o nosso telefone para melhores informações é 30 32 36 16, 30 32 36 16, código 11 de São Paulo. Até a próxima semana.